1271, bom dia, senhor, identificação. Desça 2000 pés, via chegada a Mari, 1013. Agressa 2000, via chegada a Mari, voo 1271. Quando pronto para livre descida até 2000, ajuste 1013 na proa do VOR, 9660. Ativo, vai iniciar a descida para 2000 com 1013 na proa do VOR, vai ser 9660. A livre chama para o táxi, azul 4433. Salvador, Santos, 320. Para o 210, tem a informação forte para funcionamento. Está livre, chame para o táxi, TAN 3265. Torre, eu vou no 897, pedindo estacionamento no 612. 897, só inicia de imediato. Afirmo. Tá livre, chame para o táxi. Camarada, táxi, no 897. Salvador, 4433 para o táxi com 104 a bordo, 4 horas e 3 minutos de autonomia, Galeão, centro. 4433, táxi até o ponto espera, reporte pronto, ajuste no 013. Até o ponto espera autorizado, com 013, 4433. Salvador, azul 4433, azul 4433, a linha decola no 0, vento no meio, 0 grau, 049. 0, 0, 4433. 0 tá visual, propõe o cancelamento e final da manchete. 0, 0, 0, 0, 0, 262 graus, boa noite. 271, não dá uma olhada no final do dia. A transmissão está extremamente baixa, o patrão. 1271, autorizada final do ILS X-Way para pista 10, reporte localizador. Ok, agora 5. Repassaria um estabilizador ILS X-Way, garanto, gol 1271. Salvador, TAN 3265, está pronto para o táxi, POB de 123, com 4 horas e 9 de autonomia, até segunda carteira. TAN 3265, segue o Boeing da Gol, até ponto espera via Índia, reporte pronto, ajuste no 014. Solo gol no 1897, pronto para o táxi, POB de 191, 4 horas de autonomia, treinando Galeão. Assistente táxi via Pátio Uno, Índia, reporte pronto no ponto de espera. O ajuste no 014, voo no 897. Pátio Uno, Índia, chegou na ponto de espera, pronto, voo no 897, no 014. Agora 4 milhas, tá, 17 vai ser 9660. Gente, reporte final de 3 milhas, 17 estabilizado, vai ser 9660. Passará. Azul 4433, a colada de 57, controle 1198, com voo. 198, muito obrigado, bom domingo. Livre pouso no 7, vento no 7, 0 graus, 03 nós, abaeta 9660, pista molhada. Tá ciente, livre pouso 9660. Controle, bom dia, azul 4433. Azul 4433, bom dia, contato radar na decolagem, contato 300, saída da EL, direto da EL, da presente. Da presente, direto da EL, muito obrigado, Jesus Cristo, voo 300. Boa noite, 1-7, a linda colono 0, vento no meio, 0 graus, 03 horas. Backtrack solo 00, frequência livre estacionar, beta 9660, boa noite. Contabilizado DDS, eu gol 1271. Torre, 1186, bom pouso, 1271. Grato, bom domingo. Controle, bom dia, Golf Uniforme. Golf Uniforme Eco, aguarde. Aguarde, mantenha a escuta. Positivo. Oi, Salvador, muito bom dia. Boa, 1271, vai passar sim. Vai baixar a travada para se passar LS X-Ray das 10. Bom dia, gol no 271, no livre pouso no 0, vento variável 3 nós, pista molhada. Sente, livre pouso, gol no 271. Boa noite, 17, da Cola 201, no controle 1998, bom voo. 198, 217, obrigado. Golfe Uniforme Eco, prossiga para a torre. Golfe Uniforme Eco, solicita reboque na posição de número 4 até a posição de número 1. Ambos do pátio 1. Positivo. Livre o início do reboque, reporte no teste. Ok, sim. O 17 poderia pular direto da Elza, por exemplo? Autorizado. Daniel, o 17. Tá 3265, Lima, tempo, tô no zero. Dois cinco um, 3325. Muito obrigado, bom domingo, azul 4433. Boa. Solo 04, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 07 do pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 07. Cinco, vento 18, 0 graus, 03 nós, livre decolagem 10. Aqui decola 10. Dois 265, decolar 206, controle 198, bom voo. Pior no 251, alterna no 3325. 251 com alternado 1-3325, gol 217, controlado. Controle Salvador, bom dia, até 3265, perfil, Nadael. 3265, bom dia, contato radar na decolagem, só 360, saída da El, direto da El da presente. Direto da El da presente, 3265. Vou uniformear, correto? Prossiga. Vou uniformear com confirmação, nós já botamos na posição número 1. Ok, gente, bom dia, Golf uniformear. Bom dia e muito obrigado. 3265, chama em Recife, 1-2-5-1, alterna no 3325, bom voo.